Contemporâneos, arte como forma de espreitar a própria escuridão. Falaremos sobre os seriados True Blood, The Vampire Diaries e a estreia de Drácula da NBC. E também da campanha Dia dos Vampiros, que acontece no sábado 10 de agosto. I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite enter my veins. Never did I wanna be here again. And I don't remember why I came. A noite cai e desperta em cada um de nós a imaginação, o romance, a ausência de limites e de uma sensação de que somos o reflexo daquilo que sentimos, sonhamos, pensamos e escolhemos realizar. Só que ali, no meio da escuridão, percebemos que apenas ficamos com a vitalidade daquilo que vivenciamos, com acertos ou erros na tal da vida como ela é. Também ouvimos um riso zombeteiro a desdenhar que somos muito mais do que nosso olhar errante pode distinguir. Para alguns, ao desvelar de uma sede de viver mais, de conquistar mais, e a constatação perene de que tal desejo nunca será realizado. Realizamos aquilo que sonhamos e conquistamos até onde imaginamos, mas há mais do que isto. No entanto, ao definirmos, este algo sempre nos escapa. Amanhece, sempre amanhece, vem o fatídico cotidiano. No transcorrer de mais um dia, percebemos, naquele tom de voz interior que usamos para explicar a si nossas venturas e desventuras, notamos que aquele soturno espectador permanece, apenas esperando pelo anoitecer, algo mais antigo do que o ego que a nossa vã era da razão jamais poderia explicar. It's just O vampiro é um dos muitos arquétipos da cultura ocidental que abrange uma paradoxal somatória de contrastes. Ele não é morto e nem vivo. Age como fera indomável, mas veste-se com as roupas e adornos mais caros que o dinheiro pode comprar. Não é anjo e tampouco é demônio. Permanece ambíguo a escolher o lado que mais lhe convir, ainda assim segundo sua própria natureza. É imortal, mas depende de sangue para existir. É invencível e ainda assim pode ser morto por decapitação. Ações, estacas, chamas ou balas de prata. Seduz ou é seduzido em sua eterna busca e irá caçar aquilo que lhe desperta a sensação de viver novamente. Tem em sua vida interior o estoque dos séculos de sabedoria, angústia e de conquistas inefáveis. É atemporal. É a melhor de todas as máscaras para artistas de todas as épocas, principalmente do romantismo em diante, debatendo em questões profundas da humanidade. O que é viver de verdade? Como sobreviver à própria vontade de poder? Como lidar de forma saudável com a própria sexualidade, entre muitas e muitas outras perguntas pertinentes. Na indústria do entretenimento, temos o vampiro como um personagem recorrente. Sua validade é determinada pela capacidade dos seus autores e intérpretes em lidar com alguns dos principais tabus da cultura ocidental, aqueles assuntos embaraçosos que todos varrem para debaixo do tapete ou do inconsciente. O vampiro, mais do que nenhum outro símbolo, confirma que todo totem é um tabu. Justamente por isso é capaz de nos conduzir às jornadas imaginárias mais ricas e importantes que podemos contemplar no ardente e infernal cerne do nosso imaginário. Um vespeiro de contradições e de perpétua criatividade que transforma a cada instante toda a nossa forma de espreitar, de ver, de sentir e escolher aquilo que permanece e o que deve partir em nossa vida. O que desejamos carregar em nossa bagagem mental, de acordo com o peso e volume que podemos podemos sustentar, embora sempre possamos largar alguns fados conforme nos convir. A ambiguidade do vampiro ensina muito sobre isso. Tais escolhas forjam o futuro que construímos para si e nos ensina como remodelar aquilo que já passou e como lidarmos com nossa bagagem cultural, herdada de tantos anos e mapas culturais de condicionamentos variados. Sempre haverá pessoas a rotularem negativamente quem aprecia boas histórias de vampiros. Quem faz isso são as mesmas pessoas que julgam, perseguem, maltratam e exploram outras pessoas por serem diferentes. Sempre há quem compreende o aspecto metafórico e aprecia uma boa história ou jornada criativa, mesmo que recheada de escuridão, sangue e feras pavorosas vestidas como humanos. A própria noção do inconsciente na psicologia moderna espelha o tal jardim selvagem do imaginário. Pessoas que praticam atos destrutivos para consigo ou com terceiros já o fazem por sua própria conduta, e isso nada tem a ver com vampiro ou qualquer obra de ficção que tenham tido acesso. Apenas a imprensa sensacionalista que investe nessa patifaria de acusar a arte e a ficção por crimes que já acontecem desde que o mundo é mundo. We'll be right back. A campanha do Dia dos Vampiros é uma campanha criativa e bem-humorada que se beneficia da ficção para ajudar nossa carente realidade. Fazer o bem pode ser bem divertido e é o que tem sido nesses 10 anos de campanha. A campanha do Dia dos Vampiros começou em 13 de agosto de 2002, criada pela cineasta Liz Marins e se tornou lei em 23 de setembro de 2003 em São Paulo. Este ano, excepcionalmente, ela será realizada no dia 10 de agosto. O Dia Oficial dos Vampiros é 13 de agosto, porque cairá em um sábado e nos permitirá irá realizar uma grande festa de comemoração também na parte da noite. Estamos procurando respeitar a agenda de compromissos da maioria dos doadores. Muitos trabalham em dias e horários comerciais. A concentração será no sábado 10 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no Vão Livre do MASP em São Paulo. Nos vestiremos a caráter no melhor estilo de vampiros, monstros, zumbis e seres ficcionais e iremos compondo o tradicional cortejo vampírico rumo à Fundação Pro Sangue lá no Hospital das Clínicas para doar nosso sangue. Haverá sorteio de livros, camisetas e brindes para doadores. É comum a presença de muitos escritores, artistas diversos, que também doam um pouco de sua arte a esta nobre causa. O Dia dos Vampiros é composto por três importantes bandeiras: incentivo à doação de sangue, luta contra preconceitos e discriminações e incentivo à diversidade artística. A carência de cada uma delas causa mortes durante o ano inteiro. Acompanhe as novidades da campanha no site diadosvampiros.org. Eu sou o Lorde A, acompanhe mais notícias no portal redevamp.com e toda quarta-feira ao vivo às 22 horas no programa Vox Vampírica no site voxvampirica.com. Сегодня я расскажу вам историю о человеке, утонувшем в холодных водах океана после потери того, кого он любил. Это история о человеке, который умер дважды. Out of tune. see me too. 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. But where are you?